Época Negócios apresenta o podcast South by Southwest. Olá, eu sou Marcelo Moura, editor de Época Negócios aqui no South by Southwest em Austin, no Texas. E estou aqui comigo com o Antônio Campelo, CEO da EmbraerX. Bem-vindo, muito obrigado por dedicar um tempinho para conversar um pouquinho com a gente sobre o que ele veio buscar aqui em Austin e o que ele está levando para o Brasil. Eu queria começar essa conversa retomando a conversa que a gente teve no ano passado. No ano passado ele apresentou o modelo de eVTOL, um drone voador, e disse que era só uma perspectiva artística que ele estava apresentando ali na palestra dele, e que ele queria, logo depois do evento, lançou um site para colher opiniões e expectativas do público sobre o que será esse meio de transporte do futuro. E eis que agora, esse ano, a nossa conversa, aquela nossa conversa, ela está rendendo ainda. Sim, tem continuidade, né? Então, olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado por você ter passado aqui e ter esse bate-papo. O South by Southwest é um evento importantíssimo, é um evento excepcional, porque tem uma variedade imensa aqui de inovadores. São novas tecnologias que são apresentadas todos os anos. É uma variedade muito grande de propostas, seja no lado industrial, seja no lado empresarial, no lado técnico, no lado negócio, seja até no lado artístico aqui. É uma confluência de inovadores muito importante para o mundo como um todo. Inclusive, ontem nós tivemos um jantar com quem faz as apresentações, com todos os apresentadores aqui do nosso setor. Foi muito fértil, muito útil. Nós conseguimos fazer um networking muito importante, pessoas com uma capacidade de inovação e com propostas em diversas áreas, em serviço médico, em parte de comida, em parte industrial e assim por diante. E é isso que é bom no South by Southwest. Quando você participa por alguns dias aqui, você volta para casa com a cabeça muito mais aberta e com insights que você mesmo nem percebe, mas você começa a pensar de uma forma diferente, porque você interagiu com tantas pessoas que estão trazendo o futuro e estão construindo o futuro, que isso influencia tudo que você está fazendo. Voltando à nossa conversa e continuando a nossa conversa do ano passado, né, nós decidimos então iniciar o projeto de um veículo aéreo para transporte urbano, que é 100% elétrico e que vai trazer um grande benefício para muitas pessoas, porque ele vai facilitar muito o deslocamento de um ponto A para o ponto B, principalmente em cidades muito congestionadas. Você pega o exemplo de São Paulo. Ao invés de você ficar 2-3 horas no trânsito, se você tivesse esse transporte aéreo, você poderia em 20 minutos estar num outro ponto. E nós temos também um acordo com a Uber. Nós estamos trabalhando em conjunto. A Uber traz esse conceito de plataforma, de integração das pessoas que desejam se transportar de A para B. E por isso nós estamos desenvolvendo essa aeronave, porque existe um mercado imenso que ainda não está explorado. É um oceano azul ainda. Mas só para você ter uma ideia, nós estimamos que existem 300 milhões de pessoas no mundo inteiro que viajam diariamente mais do que 45 minutos de traslado entre A e B, seja para trabalho, seja para estudo, seja para qualquer outra atividade, mas são atividades rotineiras de traslado. Então, uma aeronave como essa, se capturar um pedacinho desse mercado, significa uma grande oportunidade de negócio para o futuro. Por isso nós estamos, não só nós, né, logicamente, agora que o negócio está sendo muito bem percebido e muito bem reconhecido. Muitas empresas estão vindo e estão se integrando a esse momento, que é um momento de criação, que é um momento de colaboração, que é um momento de compartilhamento e é um momento de criar um ecossistema novo, porque não é só aeronave. Você está pensando no lugar que ela vai pousar, você está pensando nas pessoas que vão participar, está pensando no software que vai ser criado, no carregamento de bateria, tem tantas coisas a serem pensadas. Tudo é possível no eVTOL, nesse drone de passageiros, Campelo? Sim, é assim, Você tocou num ponto muito importante, porque pelo fato dele ser elétrico, nós podemos fazer com vários propulsores, vários motores e várias hélices. E isso dá uma flexibilidade de configuração da aeronave muito grande. Você pode fazer diversos tipos de configuração. A configuração que vai ser ótima ainda está sendo construída. E o que nós estamos fazendo aqui é obter uma colaboração das pessoas que passam por aqui. Nós temos feito isso em várias cidades, temos entrevistado muitas pessoas. E essas pessoas estão co-criando, estão dando a sua proposta, estão dando a sua percepção, estão trazendo a sua criatividade. E todas essas oportunidades geram insights. Então os nossos projetistas, eles recebem esses dados, esses insights, e com o conhecimento técnico que eles têm, eles vão criando a aeronave que é mais adequada para esse tipo de negócio. E assim, nós estamos muito, muito preocupados com as pessoas se sentirem bem, as pessoas se sentirem atraídas por fazer um voo seguro, né, por fazer um voo que vai trazer possibilidade de muitas pessoas voarem, porque ele vai ser muito mais acessível pelo conceito de plataforma que existe. Você barateia a utilização da aeronave, tem muitas pessoas voando o dia inteiro, né? Então com isso você vai ter uma viagem muito mais acessível para muito mais pessoas, beneficiando qualidade de vida. Eu conversei com o diretor de mobilidade aérea da Uber, e ele me dizia que o alvo de preço dele era ter a corrida nesse veículo aéreo a um custo comparável ao de hoje no UberX. Parecia bastante ousado isso quando ele me falou no ano passado. Essa promessa continua de pé? Assim, tá viável fazer isso? Imagino que quando ele fala isso para mim, ele empurra uma responsabilidade muito grande para você. Nós não estamos revelando ainda as características do nosso veículo, e nem o timeline, nem o prazo em que ele vai estar disponível. A Uber, ela continua considerando que no longo prazo vai chegar o preço do UberX, no longo prazo. No curto prazo, a Uber considera duas vezes o preço do UberX por passageiro. Sim. Essa é a consideração que eles estão fazendo. A comunidade toda, não é só a Embraer, né, mas é todo o ecossistema, está sendo construído com o objetivo de trazer um preço bem acessível, né, mas isso ainda vai ser provado ao longo do tempo. Quer dizer, hoje a gente não pode assegurar, né, que nós vamos chegar nessa equação, porque ainda é muito cedo. Então, assim, tipicamente a Embraer, quando declara alguma coisa, ela tem convicção de que vai cumprir com aquilo. Nós estamos ainda numa fase muito inicial do projeto e é difícil a gente assegurar números, assegurar tempo. Então é uma aeronave que inicialmente vai ter um piloto, mas no futuro, distante ainda também, vai ser autônoma, vai ser sem piloto. Nós estamos evoluindo bastante para que as pessoas se sintam realmente confortáveis e se sintam, ao mesmo tempo que é uma coisa simples, é uma coisa que agrada. Nós não estamos buscando sofisticação, nós estamos buscando conveniência. Então é um produto muito funcional, é um produto que você usa e você fala, puxa, compensou, que bom que eu fiz isso. Eu não preciso de luxo para cumprir com alguma coisa tão importante, básica da minha vida. Não é uma coisa extra, é uma coisa básica. O viajar é um negócio básico do dia a dia. Agora, lógico que conforto tem que ter. Conforto não é luxo, conforto é necessidade. Né? Uma boa ergonomia tem que ter, não é luxo. Então, assim, a solução que é essa integração da possibilidade técnica com a possibilidade de agradar as pessoas é uma solução combinada. Né? Nem tanto para um lado, nem tanto para outro. A gente também não pode fazer uma aeronave que tem tudo e que custa tão caro que não fica fácil voar. Né? Então a gente tem que fazer um equilíbrio dessas coisas, e esse é o desafio. É o desafio para os nossos projetistas que estão trabalhando arduamente nisso e que estão considerando todas essas possibilidades para chegar a um projeto muito bem aceito pela sociedade. A aceitação da sociedade e a adesão da sociedade nisso é uma grande busca. E a sociedade está se transformando, é uma transformação social. Por isso nós estamos aqui no South by Southwest, que é o lugar onde as transformações sociais são anunciadas. E nós estamos anunciando isso como uma grande transformação social, porque nós entendemos que agora é inevitável. Você crescer de 10 empresas para 100 empresas tentando fazer esse veículo, significa que o interesse sobre esse tipo de negócio cresceu muito e vai crescer exponencialmente. Então, nós não podemos estar fora disso e nós convidamos todo mundo para participar dessa colaboração, desse compartilhamento, que é uma verdadeira revolução social que está acontecendo hoje. É, se você voltar 20 anos atrás e comparar o que aconteceu com a internet, agora você vai ver a mesma coisa acontecer com a internet das coisas. A internet conectou pessoas com informações. A internet das coisas está conectando máquinas com sendo autônomas. Isso vai fazer uma diferença imensa. E as pessoas vão ter muito mais segurança, vão ter muito mais prazer de voar e muito mais felicidade de usar o seu tempo para aquilo que elas querem e gostam mais na vida, para ter tempo com a família, para ter tempo de fazer aquilo que traz benefício para a própria pessoa. Essa é a nossa proposta, e nosso propósito também. Bom. Antônio Campelo, muito obrigado. É isso, obrigado você e boa tarde a todos, então. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.